Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Início de mais uma emissão de Em Transe aqui na Radar, mais uma sessão de audio-hipnose, desta feita apenas e só com Ricardo Carvalho. Abrimos a emissão de hoje com um novo trabalho de Geoffrey Cantu Ledesma, chama-se A Year with 13 Moons, num lançamento não pela sua editora Ruth Strata, mas sim pela nova-iorquina Mexican Summer. Abrimos então com The Last Time I Saw Your Face. Fiquem então connosco nestes aproximadamente 60 minutos. Boa noite, bem-vindos. esta emissão de hoje de Em Transe com Jeffrey Cantu Ledesma. O novo trabalho chama-se A Year with 13 Moons, lançamento pela Mexican Summer. Ainda mais uma das variações para Will Her Heart Burn Anymore, de Rafael Anton Irisari, o primeiro lançamento depois do renascimento do seu estúdio, que foi alvo de um furto. Graças a uma campanha de crowdfunding, organizada pela Ghostly International e lançada no site Indiegogo, foi possível reunir o montante necessário para que Irisari regressasse ao ativo, e logo pela Room 40 de Loras English. Também novo destaque para Saravá Exu, do brasileiro Ricardo Donoso, um trabalho com influência cinemática e também uns pozinhos do folclore brasileiro. Agora ficamos com o novo trabalho do projeto de Ben Lucas Boysen, chama-se REC, espaço para Mare Nostrum. Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. Trance de hoje, com destaque para o novo trabalho de Ben Lucas Boysen como Heck. É um lançamento pela Human Records, chama-se Mare Nostrum. Este trabalho utiliza como fundo sonora, tal como o próprio nome indica, ou talvez não, gravações de campo feitas a partir do supercomputador com o mesmo nome, ou seja, Mare Nostrum, que se encontra em funcionamento no Centro de Supercomputação de Barcelona. Entretanto, ouvimos também a parceria entre o veterano Mike Shiflett e o guitarrista John Colodi, também conhecido como High Horror. Awake é um registro lançado pela Type Recordings, sendo que a imprensa especializada aponta inúmeras referências tais como Godspeed e o Black Emperor, Glenn Branca, Tim Hacker ou Yellow Swans. Isto tudo numa aventura de 3 dias de gravação por entre guitarras, noise e ambiente. Agora, um trio formado por Jason Corder, do projeto Of The Sky, ainda por Cody Antis e por Carl Rittger, também conhecido como Radera. Vamos ouvir então Ascension. E são os minutos finais desta emissão de hoje de Em Transe, com o trio Corder, Hitker e Antes, num trabalho sombrio, labiríntico e venenoso. E terminamos a emissão de hoje, então, com Oren Ambarchi ao vivo. Chama-se Live Notes. É por esta altura que deixamos os endereços onde podem consultar e descarregar os podcasts: radiotrans.blogspot.com. Podem também seguir Em Transe através das redes sociais em facebook.com/radiotrans ou ainda twitter.com/entrance. Eu e certamente o Ricardo Mariano regressamos na próxima terça-feira a partir da 1 da manhã para mais uma emissão de Em Transe aqui na Radar. Ficam então os votos de uma boa noite. Música.